que grudava na cabeça? Luciano Bahia, quero. Antes eu toquei Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, que alguns, a maioria conhece por ser o tema do saudoso, finado vídeo show. Dizem que vai voltar, mas não vai ter mais a mesma graça de antes, porque, simplesmente não tem. TV brasileira já tá respirando por aparelhos, essa que é a verdade. Mas enfim, meus amigos, eu agora vou de intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. Na volta, já que estamos nesse clima de 7 de setembro, né, marchas militares e afins, vou falar de como eram os desfiles de 7 de setembro antigamente, né? Você lembra? Você já participou de desfile de 7 de setembro? Você vai se identificar com o que eu vou falar aqui, tá bom? E vou trazer mais música também, muito mais coisa até o fim do programa, então nem saia de sintonia, é só 2 minutinhos e já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Le meilleur de la musique est ici, chez Radio Onda. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, nós estamos junto com você neste mês de setembro aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje, porque hoje tem mais uma historinha com ele, Doutor Bizonho, o chefe mais boca suja do rádio. E já que estamos em clima de 7 de setembro, vamos relembrar os velhos desfiles deste Solas Mães Gentil, rapaz, a cada uma, viu? Vou te contar. Mas vamos lembrar dos desfiles de 7 de setembro do passado e também trazer pra você o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap, que é este. DDD 89 99992 7022. Maravilha! E aquilo que eu sempre falo, não seja um ouvinte silencioso, aguardo sua participação. A locução, o roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Carlos Silva, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um homem de meia idade acordou um belo dia com um mal-estar no corpo todo. Do nada, uma voz em sua cabeça sussurrou: "Hoje será seu último dia de vida." Ele então aceitou seu destino e colocou em prática o que havia planejado há tempos. Foi ao trabalho, se dirigiu à sala do chefe, jogou uma xícara de café quente em cima dele e pediu demissão. Ao sair do trabalho, deu todo o dinheiro que estava na carteira para o primeiro mendigo que viu pela frente. Passou o dia admirando a beleza das praças, dos carros passando, das pessoas caminhando, do pôr do sol no fim de tarde. E depois ateou fogo na própria moto. Chegando em casa, ele tomou um banho e foi se deitar, aguardando seu fatal destino. Foi quando ele sentiu a dor aumentar, aumentar, aumentar. Ele então fechou os olhos, esperando o pior acontecer, e do nada soltou um baita arroto. Acontece que o mal-estar que ele achava que era sentença de morte era só excesso de gases. No dia seguinte, ele acordou normal, bonzinho da vida toda, mas agora sem emprego, sem dinheiro e sem moto. Moral da história: muitas das nossas preocupações, em 99% dos casos, existem só na nossa cabeça. Por isso, não saia metendo louco sem razão. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nossa, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila, em definitivo, saudando as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui aos amigos de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, lá no Ceará, que nos acompanham pela Rádio Sol Leste FM 104,9. Muitíssimo obrigado aí, pessoal de Aquiraz, pela audiência, pela sintonia, e a galera também da capital, Rio de Janeiro, sim, que já nos acompanha aí algumas semaninhas, mas a gente esqueceu de falar, pela Rádio Yes FM 105,7. Muitíssimo obrigado aí, pessoal, pela confiança, pela parceria. Neste momento, nosso irmãozinho de Assis Ferreira chegando aqui nos estúdios da bodega. E você, de qualquer ponto do país, pode participar aqui do nosso programa. Sim, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap é este aqui, anote: DDD 89 99992 7022. Maravilha, e mais uma vez eu repito, já estou careca de dizer, com a alopecia de dizer, não seja um ouvinte silencioso, aguarde sua participação. Lembrando, não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão eu não recebo. É por esse número que eu falo aqui no ar, tá certo? Começando a nossa parte musical, eu vou trazer Mardônio, Adoro Você. Depois, Roberto Vilar, Pop Brega Brasil. E fechando a sequência, Geraldo Azevedo, Terra Vista, em homenagem aos meus irmãos lá de São Luís, Maranhão. Estive lá semana passada, visitei alguns amigos. E lá é uma cidade belíssima, né? Então, em homenagem a São Luís, Geraldo Azevedo, Roberto Vilar e Mardônio, abrindo a sequência aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. Então você já sabe proceder, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada, aumenta o som, pega a vassoura pra dançar e vem junto com a gente! Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar, mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração, porque te amo, eu te amo, eu adoro você, porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Maguila, oba! Viajar pelo Brasil, conhecer o meu país, foi tudo que eu sempre quis. Lá pras bocas do Amazonas, estive lá, adorei. Em Parintins, na festa do boi, eu me encantei. Do Amapá vim pro Marajó, eu fiz essa canção. Belém do Pará, lá deixei meu coração. Tua brisa tropicana linda. braço. Tua dança, tua saia bonita, seda azul. Mas tropicana linda, flor do babaçu. Tua dança, tua saia bonita, céu azul. Azevedo, Terra Vista, música belíssima, em homenagem a uma cidade belíssima também, que é São Luís do Maranhão. Comprei até uma camisa do Sampaio, vocês não estão vendo aqui, mas eu tô com a camisa da Bolívia Maranhense, muito bem. E antes eu toquei Roberto Vilar, Pop Brega Brasil, né, também fazendo referência ao 7 de setembro, nosso querido e amado Brasil injustiçado. E abrindo, trouxe Mardônio, Adoro Você, é a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música, músicas que não tocam com tanta frequência nas rádios de todo o país, e a gente desenterra aqui pra você. E você pode participar da nossa programação, sim, participando pelo Bodega Zap. Qual é nosso número? DDD 89 99992 7022. Show de bola, porque agora tem mais uma historinha com ele, o chefe mais boca suja do rádio. Olha a presepada, Doutor Bizonho dessa vez resolveu contratar um ex-presidiário. Tem tudo pra dar errado, mas será se vai dar errado mesmo? Vamos acompanhar em mais uma historinha. Doutor Bizonho, aqui na sua bodega do Maguila. Doutor Bizonho. Ai, meu, que saco. Nada pra fazer neste dia de... Doutor Bizonho? Fala, Marolene. Eu vim te apresentar o Denis Gleison, o nosso novo office boy. Prazer, Doutor Bizonho. Aliás, prazer não, satisfação. Ele é ex-presidiário, está em busca de uma segunda chance. Então o nosso RH contratou ele... Ex-presidiário, é? Já começou mal, está roubando meu tempo. Faz o seguinte, Marolene, manda aquela papelada do contrato com os egípcios pra ele entregar. Vamos ver se ele é bom mesmo. Horas depois... Marolady, chama o office boy novo pra mim, por favor. Chamou, Doutor Bizonho. Denis Gleison, meus parabéns. Você conseguiu entregar as demandas de 2 semanas em menos de 3 horas, meu. Como é que você conseguiu ir do outro lado da cidade em tão pouco tempo, meu? Ah, doutor, eu dou é meus pulos, né? Estupendo, meu. Simplesmente estupendo. Faz o seguinte, fala com a Lidy Laura do RH. Agora você é o novo supervisor de produção aqui da firma. Poxa, valeu, Doutor Bizonho. Prometo não decepcionar, hein? Dias mais tarde. Doutor Bizonho? A Eliane da recepção tá reclamando que roubaram a bolsa dela. Marlene, vai se f***. O que eu tenho a ver com isso? Você não acha que o Denis Gleison... O quê? Que ele roubou a Eliane? Que pensamento retrógrado é esse, Marlene? Não tá vendo que o rapaz tá atrás de uma segunda chance? Ai, calma, Doutor Bizonho. Foi só uma hipótese. É porque eu não fui muito com a cara dele. Ah, com licença. Horas depois... Doutor Bizonho? O que é, Marlene? Roubaram os talheres do refeitório de ontem pra hoje. Não seria melhor olhar as câmeras de segurança só por desencargo de consciência? Ai, toma no c***, Marlene. Mas se isso vai te fazer me deixar em paz, vai logo pegar a imagem dessas câmeras, meu. Horas depois... Ah lá, não falei, Marlene? Parece o Denis Gleison pra você? Ai, nada, Doutor Bizonho. Na verdade, parece o Palhoça do Financeiro. É, já que achamos o culpado, eu acho que você deve desculpas ao Denis Gleison. Ô, Denis Gleison, dá um pulinho aqui, meu. Ai, poxa, desculpa, Denis Gleison. Ué, essa onda de furtos aqui no escritório, eu achei que tinha sido você. Ai, desculpa mesmo. É que é isso, chefe. Agora eu sou um novo homem, tá sussa. Princesa. E Doutor Bizonho, obrigado, cara, por essa oportunidade que você me deu. Gratidão define. Ah, meu, assim eu fico timo, meu. Me dá um abraço aqui. Oh. É, tá tudo muito bom, tio, mas agora é hora de voltar pro batente, moro? Fui. Vai lá, meu. Enquanto isso, eu... Ué, cadê minhas abotoaduras de madeira polida? Mas que sacana, só pode ser, meu, esse Denis Gleuson. Cucu Beleza! Quer ouvir mais historinhas? Então vai tomar do Jeru. Três dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila! Olha aí, rapaz, você ouviu o Doutor Bizonho, o chefe mais boca suja do rádio, que em breve está de volta aí com mais historinhas. E agora, meus amigos, eu vou de intervalo. É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta eu vou mandar abraços, vou tocar mais música, atender os pedidos do povo que estão chegando em peso aqui pelo 89, é o nosso DDD, 999927022. Enfim, tem muito mais coisa até o fim do programa. Aproveita o intervalo para já mandar mensagem pra gente. E dois minutinhos, já que eu volto com vocês. A Bodega do Maguila, volta já! Bodega do Maguila! Você está em busca de uma vida mais equilibrada e feliz? Conheça a terapia cognitivo-comportamental online. A Cássia é uma profissional com mais de 20 anos de experiência no tratamento dos mais diversos tipos de transtornos, como depressão, ansiedade, pânico, fobias, bipolaridade, borderline, entre outros, e problemas emocionais diversos, como baixa estima, dificuldade de comunicação, problemas no relacionamento amoroso e muito mais. Descubra como enfrentar desafios, superar obstáculos e transformar sua vida para melhor. Entre em contato pelo telefone 34-697-786-587 e agende sua consulta hoje mesmo e dê o primeiro passo rumo ao seu bem-estar emocional. Rádio Onda. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação e algumas rádios. O nosso tempo tá mais curto por conta do maledeto. Maledeto horário eleitoral começou esta porcaria, né? Só pra atrapalhar, só pra travancar a passagem mesmo. Mas, de toda forma, a gente segue aqui com você e eu quero sua participação comigo pelo 89-999-92-7022. De novo. DDD 89-999-92-7022. Show da bola, porque agora é hora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. É, rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui ao ganhador da palavra-chave premiada do mês de agosto, grande Vinícius, lá de São Paulo, São Bernardo do Campo, ouviu a gente pela rádio CNS, mandou mensagem, concorreu e ganhou um Pix de R$50. Parabéns pra você. Pessoal também, rapaz, que nos segue pelo Instagram, sim, @bodegadomaguila. Mandar um abraço aqui ao pessoal da rádio Vocal Hits, lá de Guarujá, São Paulo, nosso ouvinte Márcia Oliveira, de Pentecoste, Ceará, Glauber Rocha, Agência Hellblazer, Bruno Jacob, meu irmãozinho de Teresina, Piauí, Aline Salles, deixa eu ver quem mais aqui, Oceano Davi, meu patrão Léo Cantor, é o DJ Léo, ó, Léo, no fim do programa eu vou trazer uma surpresinha pra você, tá certo? Meu irmão Alex Fernandes, de Arari, Maranhão, meu irmãozinho Ronald Luiz, de São Luís, Maranhão, estive com ele essa semana, né, passada, gente finíssima e é mais alto, né, na internet as pessoas não parecem tão altas, né, não aparentam a altura que tem. É, por exemplo, de Assis aqui nas fotos, você vê que ele é um rapaz altão e tudo, aí você se encontra com ele, vê que ele é um tampinha. Você se zanga, de Assis, você se zanga não, graças a Deus, né, porque tem um pessoal enjoado, pelo amor do Santo Cristo. Mas enfim, siga lá a gente no Instagram, @bodegadomaguila. Sem mais enrolação, lá perto de casa agora, todo dia, se junta uma bandinha de fanfarra da escola pra ensaiar pro 7 de setembro, né, a zoada atrapalha, mas é bacana de ouvir. Eu gosto muito assim desse estilo de fanfarra e eu acho até que é uma coisa que falta hoje em dia nas rádios. Isso me faz lembrar dos desfiles antigos de 7 de setembro, que antigamente eram bem mais pomposos e circunstanciosos do que são hoje. Quando eu era pequeno, lá pros meus 6, 7 anos, eu participei sim de alguns desfiles vestido de soldadinho. Se você for no YouTube pesquisar desfile 7 de setembro, Fronteiras Piauí, muito provavelmente você vai me encontrar lá vestido de soldadinho de chumbo, né? E de toda forma a gente era obrigado a ir, que a professora ameaçava a gente, ela fazia pressão psicológica. Ó, se vocês não forem, vocês vão perder 3 pontos na nota. E óbvio que a gente ia, né? Todo fardadinho, porque nota era nota. E quem esquecesse a farda, meu amigo, era um agoneio. O complicado também é que o desfile geralmente era no meio do sol quente, né? Ainda mais no Nordeste brasileiro, que já faz sol o ano todo. Você sair de 8h30, 9 horas da manhã, no meio do sol quente, e ainda esperar uma hora pro desfile sair, e ficar suando em bicas, é torturante. Não dava nem um golinho de água pra gente. Era a gente esperando e nossas mães abanando a gente. Ô, tempo bom. Mas a coisa que eu mais me lembro desses desfiles de 7 de setembro era a batidinha. Porque a banda da nossa escola, ela só sabia fazer uma virada de bateria. Era só... E assim ficava o desfile todo. Aí ficava... Meu amigo. Mas hoje, dificilmente a gente tem desfiles de 7 de setembro na maior parte das cidades, né? Com o tempo foi se acabando, a tradição, né? E é uma pena, porque por mais que o nosso país, nosso querido Brasil brasileiro, não esteja lá essas coisas, ai, mas você só tá dizendo isso por razão política, né? Vai querer enfiar a política no meio, não. Não é isso não, é porque realmente não está. Sejamos francos, tá? O Brasil não tá lá essas coisas. Mas por mais que esteja tudo uma verdadeira Bósnia, a gente precisa respeitar, amar o nosso país, né? Precisa ter zelo pela nossa terra. Em vez de se preocupar com o que acontece lá fora, com gente brigando, outros países que nem se importam com a gente, acham o nosso país a escória do mundo, bora cuidar do nosso quintal primeiro, bora valorizar o que é do nosso país. Eu acho que deveriam voltar assim com os desfiles de 7 de setembro pra dar um empurrãozinho assim nesse sentimento patriótico do brasileiro, que dizem aí tá deturpado e tudo. Se tá deturpado, então façam pelo meio certo, né? Incentive a criança aí no 7 de setembro a tomar sol quente, a morrer de desidratação, a ficar numa roupa abafada por horas e horas, e é isso aí. Bom é isso, bom é a zoada do 7 de setembro. E vamos deixar de enrolação, né? Eu já falei demais. Vamos de música, porque música é o que o povo gosta de ouvir. Vou trazer esta daqui, rapaz. Raidon Portela. Já ouvi falar em Raidon Portela, grande cantor aqui da região Nordeste, e ele canta pra gente Ivonette. Depois, uma mais antiga ainda, Jorge Veiga e A Aurora. Ih, rapaz, a gente tá só desenterrando aqui. Mais duas carimbadas direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Ivonette, eu queria te dizer que só por te conhecer deixei de amar alguém. Desde o dia em que te vi fiquei gamado, eu estou apaixonado só por ti, mais ninguém. Eu só queria te dizer que eu te amo, juro que não te engano, por favor fica comigo. Eu só não posso te prometer vida boa, porque vivo muito à toa neste mundo que castigo. Mas eu te peço que você fique comigo, acredite no que digo, que é melhor para nós dois. Porque se você me despreza neste mundo, me tornarei vagabundo e será pior depois. Ivonette, eu queria te dizer que só por te conhecer deixei de amar alguém. Desde o dia em que te vi fiquei gamado, eu estou apaixonado só por ti, mais ninguém. Eu só queria te dizer que eu te amo, juro que não te engano, por favor fica comigo. Eu só não posso te prometer vida boa, porque vivo muito à toa neste mundo de castigo. Mas eu te peço que você fique comigo, acredite no que digo, que é melhor para nós dois. porque se você me desprezar neste mundo, me tornarei vagabundo e será pior depois. Bodega. Parabéns pra você, meu amor. Alô, meu amigo Ian José Silva e todos os ouvintes aí desse programa fantástico Bodega do Maguila. Maguila, aqui quem fala é Júlio Edson, sou o diretor da rádio Olho d'Água FM da cidade de Frei Miguelinho. Rádio essa que esse final de semana está de idade nova, completando os seus 19 aninhos, levando aí muita comunicação, muita alegria e informação para todos os ouvintes aqui da nossa cidade de Frei Miguelinho, uma rádio comunitária, é verdade, mas que faz aí um trabalho maravilhoso, servindo toda a comunidade, com certeza. Quero parabenizar todos os ouvintes, que é eles que estão de parabéns, que nos mantém aqui no ar, todos os nossos colegas aqui que trabalham conosco, radialistas, nosso amigo Edson Tomé, que dirige a rádio comigo. Quero abraçar aí a todos, e é um prazer estar fazendo parte aí desse programa do Dego do Maguila, há quase um ano já, estamos aqui na retransmissão. Muito bom fazer parte dessa rede de rádios. Eu quero abraçar você e todos os ouvintes aí, e muito obrigado por essa oportunidade e esse espaço, meu amigo. Parabéns pelo seu aniversário. Bodega do Maguila. Mas é que eu arranjei uma dona boa lá em Cascadura, grande criatura, mas não sabe ler, nem tão pouco escrever. Ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia da nota, mas escreve gato com jota e escreve saudade com C. Ela disse outro dia que estava doente, sofrendo dos trombos. Ai, levei um tombo, caí durinho pra trás. Isto assim já é demais. Ela fala aribu, ariopreno e motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Ela é errada demais. Vi uma letra O bordada na blusa, falei agora. Perguntei seu nome, ela disse é Aurora, e sou filha do Arineu. O azar é todo meu. Ela disse outro dia que estava doente, sofrendo do levei um tombo, caí durinho pra trás. Isto assim já é demais. Ela fala aribu, ariopreno e motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Ela é errada demais. Vi uma letra O bordada na blusa, falei é agora. Perguntei seu nome, ela disse eu sou Aurora, e sou filha do Arineu. O azar é todo meu, mas é que eu arranjei uma dona boa lá em Cascadura, grande criatura, mas não sabe ler, nem tão pouco escrever. Ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia da nota, mas escreve gato com jota e escreve saudade com C. Veja se pode ser. É, rapaz, essa era a música de antigamente, Jorge Veiga e Aurora. Antes eu toquei Raidon Portela e Ivonete. Pois é, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa Bodega do Maguila de hoje, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua atenção, pela sua desatenção. E eu digo, semana que vem eu estou de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com você junto comigo na melhor rádio e na melhor web TV do Brasil. Antes da gente ir embora, tem o nosso glorioso jabá, redes sociais, Instagram e Ian José Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer aqui esta música. Ele me procurou, né? Mostrou a música dele e eu vou tocar aqui porque a música é boa. O cara veio na educação, né? É bacana quando as pessoas vêm com a educação, mostram o trabalho, e a gente tem que valorizar, porque o que é bom precisa ser valorizado. Direto de Xanxerê, Santa Catarina, com vocês e fechando com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje, DJ Léo. E ele canta pra gente: Me Manda um Pix. Olha aí, bicho, você quer Pix? Então participe da palavra-chave premiada nos próximos programas da Bodega do Maguila. Eu também quero, mas eu sei que ninguém vai me mandar. DJ Léo, Me Manda um Pix. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Me manda um pix, me manda um pix. Agora a moda é me manda um pix. Os meus amigos já não querem conversar, eles pedem manda um pix para a prosa continuar. Meu velho amigo, sei o que está acontecendo. Agora me manda um pix, todo mundo está dizendo. Me manda um pix, me manda um pix. Agora a moda é me manda um pix. Me manda um pix, agora a moda é me manda um pix. Até o namoro não é como antigamente, agora me manda um pix, até aí está presente. E um conhecido também entra na jornada, através do manda um pix para arrumar namorada. Me manda um pix, me manda um pix. Agora a moda é me manda um pix. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. 13h. Radio Onda. Radio Onda. La vie et de l'amour, de ses folies.